adesso meglio. Mi disseram per esperar, ma non vi motivo per non tentar. E os que me conhecem apaixonado, desconsiderou sua sorte. Respondi.